festa vai começar. O som já tá ligado, pode ver que a hora é essa. Nem vem com essa de quem não sabe dançar. Deus te deu braços e pernas pra se movimentar. Minha alegria vem do alto. Minha alegria vem. Minha alegria vem do alto. Minha alegria vem. Minha alegria vem do alto. Minha alegria vem. Minha alegria vem do alto. Minha alegria vem. Vem. Fique à vontade, pode se preparar. Na presença do rei é o melhor lugar. Se está desanimado, espera, isso vai passar. Ele te traz um vinho novo que te transformará. E quando começar, não vamos mais parar, porque hoje é dia de celebrar. E quando começar, saia do lugar, levante as suas mãos para adorar. E quando começar, não vamos mais parar, porque hoje é dia de celebrar. E quando começar,